Tenho fé e esperança que Jesus misericordioso não há de permitir que ela volte mais. A sua bênção, Padre. Fique com Deus. Deus a abençoe, filha. Deus a proteja. Um abraço a Curitiba, a região metropolitana, que acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060 e pode acompanhar também pela TV Lumen, canal 16, agora digital, cada vez melhor, cobrindo toda a grande Curitiba. Bíblia aberta, cartilha de oração. A palavra do Senhor quando chegou. Sem esquecer, é claro, terceiro milênio. Quem está me acompanhando lá pela Rádio Colmeia, terceiro milênio, Maringá. Ao chegar, desafiou-me a exigir. O texto de hoje, João 15, 18, 21. João 15, 18, 21. É fácil dizer não. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria, como ama o que é seu. Mas, porque não sois do mundo, e porque eu vos escolhi do meio do mundo, por isso o mundo vos odeia. Recordai-vos daquilo que eu vos disse. O servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, perseguirão a vós também. E se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Eles farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É próprio de João trabalhar os opostos, luz e trevas. Já percebeu? É só ler São João. Luz e trevas, amor e ódio. Mas não é que ele é trágico, é que é real. Da mesma forma que ele diz que Jesus é o amor, ele chama a palavra mundo aqui, não desprezando o mundo, mas colocando que o mundo são as coisas mais vulneráveis, os interesses mais fúteis. Mundo, João representa aqui como esse desrespeito que se tem para com a pessoa, não importa a idade, desde uma criança no útero da mãe, que eu não chamo de feto, para que não se pense que é coisa, como os idosos, os anciãos. O desrespeito, o mundo odeia quem vive na luz. João trabalha muito bem isso. E a questão não é essa. Como eu e você nos posicionamos diante do mundo e da luz, do amor ou do ódio? Hoje, falando de amor e ódio, eu quero deixar minha mensagem para todas as mães. Ô mãe, eu quero falar de amor, porque a palavra mãe é sinônimo de amor. Eu quero dizer para você, mãe, obrigada, mãe, por todo... não se incomode se tudo que você faz não é valorizado. Faça por amor. Não fique triste se não há doçura nas palavras que lhe são dirigidas. Haja por amor. Não chore se teus filhos não reconhecem as noites mal dormidas ou não compreende o seu desassossego enquanto não chego em casa. É amor. Mãe, não se incomode se às vezes o teu trabalho do lar não é visto. Faça por amor. E mãe, lembre que você tem uma mãe do céu, que é mãe de todas as mães e que a ampara. Ela também sentiu a aflição de ser mãe, Nossa Senhora, a insegurança do parto quando ninguém a acolhia. Nossa Senhora, que experimentou a fragilidade e ao mesmo tempo a dureza do coração quando lhe bateram a porta, não há lugar na hospedaria. Nossa Senhora, que muito cedo teve que dar um jeito de improvisar alguns paninhos para Jesus. Ela sabe o que é ser mãe, amamentar, fugir com o menino Jesus no lombo de um jumentinho para o Egito, para salvá-lo. Ela, como você é mãe, e sabe o que é ver um filho sofrendo porque esteve ao pé da cruz. Ela, como você é mãe, e como você poderá cantar a vitória de uma vida bem vivida, de uma história bem escrita e de um amor derramado. Parabéns, mãe. Que Deus a abençoe. Felicidades. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. E a você, mãe. É em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.